Já tentei de tudo pra esquecer esse amor que me marcou e hoje me faz viver nossos sonhos, nossas vidas, nosso modo de viver. Quando lembro me faz dizer e acreditar que você vai voltar para me amar e fazer tudo certo e me tirar do deserto que eu não tenho você pra mim e fazer tudo certo e me tirar do deserto. Você é capaz de fazer tudo certo e me tirar do deserto que é não ter você pra mim e fazer tudo certo e me tirar do deserto que é não ter você pra mim. Já passou, não importa meu amor. Eu só quero ter você pra mim. Eu preciso tanto de você, nem que seja para ver. Fica-me nessa dor que o tempo colocou em mim. Para eu perceber que só você é capaz de Tchau.